peço desculpas. Não vivo sem ti, te quero aqui. Volte pra mim, vem logo me amar. Te peço desculpas. Te peço desculpas. Badala Sons, o animal digital. Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Quero ver seu rosto refletido no mar. Carinho ser os cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. Como eu adoro quando vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos quando vem me beijar. Me jogo em sonhos, eu fico até sem ar. Difícil acreditar que eu posso te amar. Você Badala Som. Banda Os Brontes, a maior referência em Melody. DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix. É Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos, e você sabe disso. Badala Som. Grande, meu povo, falou! Ficar aqui até a lua voltar. Quero ver seu rosto refletido no mar. Eu quero encher os cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. Como eu adoro quando vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos quando vem me beijar. Me jogo em sonhos, eu fico até sem ar. Difícil acreditar que eu posso te amar. Você e mim, só os dois aqui. Formamos um casal perfeito, agora sem nenhum segredo. Você está em mim. Novo Badala Som. A chifrada vai ser valendo. Já chegamos pra curtir a sensação do momento. Já rolou a conexão. Murini, Pedreira e a evolução. Loucos pro chope, anjinhos, rasgar dinheiro. Vamos comandar o curral inteiro. Rola muito gelo com nossa moçada. Estamos fechados com Badala. A evolução. A evolução. A evolução. Ai, chifra logo, nego. Onde o Badala for, a gente vai atrás. Onde o Badala for, a gente vai atrás. Búfalo do Marajó, sente a pressão. Som bem definido, isso é evolução. Onde o Badala for, a gente vai atrás. Onde o Badala for, a gente vai atrás. Onde o Badala for, a gente vai atrás. Muito firme, esse som é demais. É... Valdes Quest Madeirito. Drug do Eletro. A evolução, a evolução, a evolução. A chifrada vai ser valendo. Já chegamos pra curtir a sensação do momento. Já rolou a conexão. Murini, Pedreira e a evolução. Loucos pro chope, anjinhos, rasgar dinheiro. Vamos comandar o curral inteiro. Rola muito gelo com nossa moçada. Estamos fechados com Badala. A evolução. Quero de novo te amar. Hey!

demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Fica, fica perereca, no som Moraes. Fica, fica perereca, no som Moraes. Joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ Daniel. Fica em perereca, em mim perereca. Fica em mim perereca, fica em mim perereca. Fica em mim perereca, em mim perereca. Vem pra festa do Bufo. No baile o duelo vai começar. Duelo do passinho romano, quero ver geral embrasar. A novinha vem chegando e na roda vão entrar. Sem vergonha querem flash, sarrando a perna no ar. Os moleques se envolver, não conseguem mais parar. Com o corpo desgovernado e com a mão pra lá e pra cá. Os moleques chamam as novinha, ela vem sensualizando. Vem no duelo do passinho do romano. A novinha com cãibra na perna, no braço desgovernando. Vem no duelo do passinho do romano. Tava cheia de novinha pra bater, pra bater. Passinho romano, pra fazer, tererete, passinho do romano. Tava cheia de novinha, pra fazer, pra fazer, tererete, passinho romano, pra fazer, tererete, passinho do romano. O búfalo do Marajó. Até a roda aqui no baile, o duelo vai começar. Duelo do passinho romano, quero ver geral embrasar. A novinha vem chegando e na roda vão entrar. Sem vergonha querem flash, sarrando a perna no ar. Os moleques se envolver, não conseguem mais parar. Com o corpo desgovernado e com a mão pra lá e pra cá. Os moleques chamam as novinha, ela vem sensualizando. Vem no duelo do passinho do romano. A novinha com cãibra na perna, no braço desgovernando. Vem no duelo do passinho do romano. Tava cheia de novinha pra bater, pra bater, tererete. Passinho do romano, pra bater, tererete. Passinho do romano. Tava cheia de novinha pra bater, pra bater, tererete. Passinho do romano, pra bater, tererete. Bota, bota,

que eu fiz para você, amor. Badala Som, o búfalo do Marajó, com seu curral eletrônico digital. DJ Arthur. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Pimba, Pimba, LD, DJs Léo e David. A loja que veste a galera do Estúdio RS Produções. DJ Arthur. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Banda, Inda, LD, DJs Léo e David. Novo Badala Sons, o mais puro som de toda a história das aparelhagens.